2-1-2-0-7-1. Controle, gol 2-1-7-1, 1400 pés na Sanvo 1. Gol 2-1-7-1 no contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para nível de voo 360. 360 via Sanvo 1, 2-1-7-1. O 6311 no chama Centro Recife, na frequência 128.35, alterna 125.1. Chama 6311. 6311, controle Salvador. Oi, querida, prossiga. Beleza, na escuta. Chama 6311 no chama Centro Recife, na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251. Bom trabalho, obrigado. Bom voo. Obrigado. Da Baeté, o táxi até o Pátio 3. Conforme, táxi autorizado, chame para cruzamento pista 1735. Romeu Golf Vito. Faça a senhora identificação via chegada BOMED 1, desça para nível de voo 120, ajuste 1015. Papanguasca, Golfo Sierra, serviço radar encerrado a 47 milhas noroeste do VR Salvador, mantenha nível de voo 105 para serviço de informação e alerta, chame o Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Tira aí a voz, prossegue direto conforme rota. Controle 1208, aciona 51165 transponder. Quebec Mike Lima. Na Lima chame o solo em 121.9 para prosseguir até o 43. Grato, controle 2171 para ali, voa ótima. O azul 2780, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 1-00 graus, 089, pista no zero, pouso autorizado. Sente, trem baixo travado, autorizado pouso, 2780. 172, alteramos Galeão, 6 horas e 4. 2065, autorizado o táxi 171, no táxi em dia, com espera posição no 0, chama pelo Salvador 11895, existe no 015. Meio-dia no ponto de espera com a 2795. Rio 5975, autorizado o táxi 171, táxi em dia, com espera no 0, torre 11895, existe 1015. Romeu Golf Vito, autorizado ingresso 41, no reporte através posição 06. Rio 171, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterno 125.1. 2235, 2065, pista no zero autorizada, alinhar e manter. Pista 2190, Lima. 2090, você fala que são 10. A curva à esquerda na saída Ponte Via Whisky 33. Controle Salvador opera 120.8. Aciona 0220 transponder. Zero, dois, três, zero, transponde, estão prontos para o orçamento. Eco, chamo o solo 21, décima 9. 219 na Eco, 270, obrigado, boa tarde. O Rio 5975 após 800, gol autorizado, alinhar e manter. Voo 2065, vento 120 graus, 109, ajuste de altímetro 10, 15, decolagem autorizada. Sim, decolagem, voo 2065. O 2065 decolado aos 1-3, chama o controle agora, frequência 1-2-0-8. 208. Controle Salvador é o gol 2065, decolou passando 1400 metros. O 2065 12065, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1 para o nível 360. Sanvo 1 para o 360, gol 2065. Décima 8, aciona 51-66, transponder. São Romeu Golf, Juliette Golf. Rio 5975, vento 1, 3, 0 graus, 089, Júlio de Atinson 0, 1, 5, decolagem autorizada. Decolagem, 7, 2 horas e meia de voo, confirmei apenas o último do equipamento. 7, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Reporte quando há 20 milhas em Salvador. Decolado ao 1-5, chame o controle agora, frequência 1-2-0, décima 8. 208, obrigado, bom dia. TN-2000, 0-1-5. Ajuste 0-1-5. 0-1-5, reportamento estabilizado na dinâmica da pista Busto, voo 9-0-9-5. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 350. Ok, via Momo para o 350, Rio 5975. Voo no 094, confirma efetuando desvios. Efetivo, eu vou na Broad Sierra Vida 369, pode voltar 366. Voo no 094, foi autorizado o sinal do procedimento LS X-Ray, voando na proa de Tuna, descendo para 2.000 pés. Olha, o glide está voltou a funcionar? Afirmativo. Ah, então tá ciente, o ativo não está atualizado, então. Está agora na proa de Tuna. Confirma a informação que o senhor copiou do ativo, voo no 094. Ah, November. November, copiado. Voo no 094 informa a atualização do ATIS, a informação em uso agora é a Oscar. Tá certo, a gente leu antes do início da descida, agora tem aproximação. Certo. Sou 975, autorizado voar na proa de Cogito. Direto Cogito, muito obrigado. Sou Romeu Golf, Juliette Golf, confirme se o senhor fez notificação de voo. Juliette Golf, confirme se o senhor errou. Efetua a notificação de voo. Sente o Golf Juliette Golf. Golf Juliette, Golf, informa que o controle ainda não recebeu a notificação. Pela informação, Golf Juliette, Golf. 2065, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Voo 2065, copiou o controle? Negativo, prossiga. Voo 2065, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2235, 251. Estabilizado LS X-Ray, voo no 094. Voo no 094, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 18.95. Bom dia, voo no 094, passando Índia Sierra, visual com o campo. Você está fazendo a barra autonomia? 120 graus, 089, ajuste altíssimo no 05, pistão no 0, pouso autorizado. Informação, temos um trator pistando corte de grama na lateral esquerda, cabeceira no 0. E um grupo de operários, próximo área de giro, no último terço, pistando no 0, lateral esquerda, já ciente do seu trato. Aciente, grato, livre pouso no 0, gol no 094. Nossa, 975, aguarde a autorização do centro Recife. Tango Romeu Golf Vitor, pista no zero, autorizado a alinhar e manter. Recife na frequência 12.085, alterna 12.545, solicite ao mesmo. 12.845. Secundária 12545. Golf Juliette Golf, confirma o local de sobrevoo. Caso necessite livrar a área, informe ao controle. Foxtrot 121 no decimal 9. Via Foxtrot 219, gol no 9, 1-0-9-4. Salvador, bom dia, gol no 9, 1-0-9-4, gol no 9. Luna 094, autorizado Alfa Juliette, posição 0341. Alfa Juliette, 0341, bom dia, 0341. Eco Zulu, novembro. 175, transporte de enfermos, aguarde volta, por gentileza. Grato, Romeu, Golf Victor. 3740, autorizada por EGTAP. Controle, bom dia. Papatango Romeu, Golf Victor, decolou 90, passa 2000 pés. Papatango Romeu, Golf Victor, contato radar na decolagem. Você devia sair da Conde para nível de voo 090. Via Conde 090, Romeu, Golf Victor. Jaguar de 105. Ecos 190, confirmando o nível de voo 105. 5. O nível 105, decola 17, curva direita, corredor Axé, mantendo a restrição de 1000 pés sobre o mesmo. Prossegue conforme rota do plano de voo, controle 120, décima 8, aciona 5067, transponder. Estacionamento Taxi Decolagem, Torre Salvador, 1-1-8, décimo 1-5. Canamia 1-4-0, Maceió. Autorizado Maceió, nível 350, decola pista 1-0, vai esquerda, saída Pulca, Caju, via peso 1-7, pós Orago e após prossegue direto Maceió conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, décima 8, aciona 5175, transponder. É 140, procedimento correto, pronto, pushback, treinamento. Paulo Salvador, eu vou 1184 para o táxi, na opção de 1121, autonomia de 3 horas de 20, até levar o vetor. 1184, autorizado o táxi de abaixo 1, táxi em Índia, com espera pista na 0, chame Torre Salvador. 118, decimal na 5, altímetro na 0, 15. Olha aqui, vai iniciar a parte 1 na Índia, modulação 2895, com 1500 azul. O voo 1184. Voo na 648. Pronto, cópia? Pronto, cópia, 948. Autorizado Maceió, nível 250. Decola pista na 0, curva à esquerda. Saída Puca, Caju, via Upezulo na 7. Pós Orago e após prossegue direto conforme rota o plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8. Aciona 5402, transponder. Salvador, uma 0, por 25, na 7. Gol no 648, cruzamento está correto, só que se deve ficar na mesa. Patanga, Exo November, acionamento e táxi autorizado até a Papá, chama para ingresso, pista 17, November. 0, informa o tráfego, posição 11 horas, 29 milhas, em ascensão para o nível de voo 070, cruzando 3000 pés, um helicóptero para lançamento de paraquedistas. Salvador, boa tarde, ou perdão, bom dia, eu vou 1184, aproxima-se, ponto espera da 190, pronto. O 1184, aprovado alinhar e manter a pista no zero. Ali mantém a 190, vou 1184. 70 para não interferir com o lançamento. Da área de giro, estão fazendo manutenção da área gramada, já foram orientados a afastar-se da lateral da pista. Pista se encontra livre, vento 1-0 graus com 0,62 de nós, ajuste de altímetro no 0,5, ao completo alinhamento, decolagem autorizada. Positivo, estamos cientes então dos operários, comissões no ajuste, após o alinhamento lá 10, quando pronto vai iniciar, voo 1184. Para o controle. Autorizado, 2500 pés, o Golf de LED Golf, o ajuste na 095. É 3740, o helicóptero anteriormente informado encontra-se agora na posição de 10 horas, 18 milhas da aeronave CO. Controle, agora, 120.8. 120.8, voo 1184, chamarei. Oh. 740, após o TAP voo Iduna, desça para 2000 pés via... Reporte quando estabilizado, autorizado final do ILSX 8.0. Guardião 05, aguarde quando nivelado 070 será autorizado. Controle Salvador, eu vou 1184, decola meu perfil PUCA. Voo 1184, contato radar na decolagem, logia saída PUCA para nível voo 370. 370, voo 1184. Guardião 05 informa o tráfego anteriormente informado, encontra-se afastado a 10 milhas na posição de 10 horas, cruzando 050 em descida, um Airbus 320. Confirme, Guardião Zero 5, melhorado ao 0771. Ciente, o Guardião 05, autorizado retorno para lançamento. É, reporte uma emissora. Autorizado retorno para a aula de salto, reportará uma emissora, Guardião 05. Tango Eco Zulu November, mantém-se em condições visuais no meu pés, no corredor Axé, reporte quando não será da barra. Tem aqui, autoriza a flor direta, senhora, para o Eco Zulu November, transporte tempo. Confirme a proinel para o destino, Eco Zulu November. Apresente 299. Confirme. 299. Então, mantém inicialmente o corredor Axé, posteriormente será autorizado direto em China. Negativo, vai manter mil pés corredor Axé, o Eco Zulu, né, basta autorização. Xé, meu nome é Trigera, após a pessoa se protege, ainda guarda autorizado, se tiver funcionamento, eu pronto pego. Uno 184, chama o centro Recife na sequência 126.85, alterna 125.45. Chama o centro Recife, 126.85, alterna 125.45, gol 1184. Azul 2770, autorizado ali, ainda colapso turno 0, reto no 50 graus, 089. O 050, ajuste no 095. O 098, mantém o perfil da chegada, temos a aeronave realizando o lançamento de paraquedista em Veracruz. Tango Eco Zulu November, confirme a tua ideal para o destino. Apresenta 300. Tango Eco Zulu November, informo que temos aeronave realizando lançamento de paraquedismo. Seria possível voar inicialmente na tua 330 para livrar a área do paraquedismo e posteriormente ser autorizado direto ao destino? Agora na 330 e aguardar a sua autorização. Gente, graças ao Eco Zulu 90. 3740, completo final do procedimento, Electric Freight, torre 1895. 3740, copia o controle. 740, continua com a aproximação. Vento 150 graus 089, ajuste altímetro no 015. Informo o grupo de trabalhadores lateral esquerda, pista 0, entre ataque 6 Delta e Eco. Sente da aproximação, o trator roçadeira lateral esquerda na cabeceira no 0, também afastado em torno de 50 metros. Pista no 0, pouso autorizado. Chegará o Airbus Avianca via Tatiana, TP, ponto 09, 0, 15, 0, 15. Mais o Airbus Avianca, 15. Ponto 0, 1, 8, 9. Dá pra confirmar, está na parte 2 ou Airbus Avianca? Tá na posição 02. Controle Salvador, bom dia, Azul 2770. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via saída Coral no Bravo para nível de voo no 60. Via Coral no Bravo no 60, 2770, Iago. Controle, homem fora, motorista para a descida, guardando a frente, partiu para a descida. Radião 05, autorizada a descida para a altitude de tráfego, o ajuste em Salvador no 095. Agora no assunto, tudo tráfego, tudo vai descer o guardião 05, graças. Guardião 05, reposte, livrando 4 mil pés. É bom estar livrando 4 mil pés, guardião 05. É que o volume 9 é quando possível ser estimado para pouso. Outro 777, acione identificação via chegada BOMF, desça para o nível de voo 060, ajuste no 014. E ataque 6 Delta, chama o solo em 121, décima lado. Então, 3740, prossegue Alfa, reporta de VS. Gente, o 4777 mantém o perfil da chegada BOMF número 2 na aproximação. Copiado 1545, essa de 90. Golfo Juliette Golfo, desça para 1000 pés, o ajuste permanece no 015. Fique atento ao tráfego, posição 12 horas, 10 milhas, mantendo, cruzando o nível de 1.500 pés em subida para o nível de voo 105, com a palavra 3 anos. Tiago, você acha que apenas confirmando, mais 4? 4-0, pista 1-0, autorizado ali a decolar, vento 1-0 graus, 1-0 nosso, ajuste ao time 1-0. 1-4. 1-2-0, decimal 3. Alma, eu pego o fiosco para estar na meia sete, decolagem, 2, Salvador, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, 1-4. Guardião 05, tem a frequência livre e bom pouso. Contra 8.0, Delta 0, pronto. Gente, número 648, mantém o ponto de espera. Você é Golf Oscar, acionamento autorizado, é forte para o táxi. Confirme para o ideal. Autorizado, essa zona vai embora. Zona 98, desça via para 2000 pés, QNH 1015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, recorte estabilizado. Autorizado, 250, bom nome é patrão. 7250, pista no 0, aliar e manter. Mantém 1-0, bom nome é patrão. Puxanem é 140. Decolado aos 4:06. Chame o controle agora em 1-2-0 desse momento. 6-0-8, minha voz, 1-4-0. Comandor, bom dia, Xanar 6-1-4-0, decolado. Xanar 6-1-4-0, contato radar, suba para o nível de voo 350, via saída PUCA. 350, via saída PUCA, pode voar, PUCA. Autorizado. PUCA na PRO, Xanar 6-1-4-0, saída 350. Decola 1-0, curva à esquerda na saída com de via Whisky 33. Controle 1208, aciona 5421 no transponder. E autorizado descida para 4000 pés, altímetro na 0-4. É 48, vento 1-0, grau 089, ajuste no 0-14, decolagem autorizada para 0. Uno 648, decolado 50, chame controle agora em 120, décima 8. Uno 208, bom dia, gol no 648. São 3198, completa final, chame torre, frequência 18, decimal 95. 3, 1, 2, 1, 95, boa. Dan 4777, desça via para 2000 pés, QNH 1014, autorizado ao final do procedimento LS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. Acione identificação, chegada a Gomed 1, autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro no 014. Gol no 648, na escuta do controle. Controle, bom dia, gol no 648. Gol no 648, contato radar, passe nível de voo 060, suba para o nível de voo 250, via saída PUCA. Via PUCA para o nível 250, gol no 648. Cada 777 mantém a via, o tráfego que irá precedê-lo na aproximação está com 1,70 nós de ground speed em redução entre Duna e Simbra. Certo. Duna 0, tá 3, 1 a 0. Confirme posição. Sete, três, nove, voe TAP. Papá, Romeu, Serra, Golfo, Oscar, táxi autorizado até o ponto de espera, táxi, oi, Romeu, chame para ingresso, pista no 7. Senhora identificação, chegada Bomed 1, autorizada, voe para a posição TAP, desça para o nível de chame quando pronto para descida, altímetro na 0 no 4. Meia 140, chame centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. Siga para o controle 05. Rádio 05, suba para o nível de voo 070, mantendo o setor sudoeste de Veracruz. Reporte para lançamento. Rádio 05, confirme acionado o código 1715. Que altitude que cruza, não recebo o modo alfa. 648, semicentro Recife, frequência na 26.85, alterno na 25.45. 2685, 2545, bom dia, 2642. Solo 55, direita via táxi E com 21 decimal 9. O meu CA Golf Oscar autorizado a alinhar e manter pista no set. Salvador, bom dia, CA 4777. CA 4777, tráfego avistado, cheque 100 de pouso. Veto 130 graus, 089. Ajuste altímetro no 0, no 4, pista no 0, pouso autorizado. Achou e travou, tem livre pouso, pista no 0, CA 4777. Capatango, Eco Zulu November, subatório nível de voo na 05, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência na 28.8, alterno na 26.0. Charlie Hotel, desça para o nível de voo 070, altímetro na 014. Atango, Whisky, Charlie Mike, prossiga para o controle. Autorizado Fortaleza, nível 370, decolagem abertura 0, curva à esquerda, saída Momofruti, via UP 119. Após Bangu, Abuco prossegue conforme rota. Controle 120.8, a senhora 5436, transponder. Centro Recife, na frequência no 26.85, alterno no 25.45. Eixo, vento 120 graus, 089, ajuste no 0, 14, decolagem autorizada, pista 7. Autorizado, eu não tenho tráfego, correção. Não tenho tráfego a informar, conhecido pelo controle no setor, suba para 2.000 pés e reporte para novo sobrevoo. 2770, está 57 milhas afastado de Salvador. Serviço radar encerrado, suba para o nível de voo no 60. Chame o controle Ilhéus na frequência no 20.1. Amém. Charlie Hotel, reautorizado descida para o nível de voo 050, altímetro no 014. 01, chame o controle agora em 120.8. Chamará o controle em 120.8, Serra Golfiel. Controle Salvador, bom dia. O Papa Romeu, Serra Golfiosa, decolou da 17, com curva à direita para o corredor Axé. Serra Golfiosa, na meu pai, corredor Axé, reporte no farol da Barra. O nome do pé, corredor Axé, reportará farol da Barra ao Serra Golfiosa. 710, autorizado, Paz 1, Índia, Porto 010, Torre 1895, Boa Vista 04.